Thank you. Look at the dirty voice, but reverb. Let's go, let's... Out reverb, no. Thank you. Let's play Urchin Wind and Fire. September. Let's try play Urchin Wind and Fire in September. Let's try it. Romance dance. Hey, dirty dudes. Hey, dirty dudes. Sing it, September. Let's try. Change the BPI. BPI 26. No, 36. No, 16. I think. Do you remember the time? We need a bass. Of course. We need a bass. A bass. Slow. Bass sound. Fun. ask find your member when you can find the rainbow. Yeah. I was a ringing. Cool. I want you to sign your feeling. I'm starting the next. You find your singing. I want you to find a way. I was a ringing. Hey Magnus, you as a very nice drummer, very nice play harmonica and voice, man. Very nice. I think it's needed change the BPI. What's BPI 16? Yeah, Magnus is a great drummer and a voice too and a harmonica. Like your professional guitarist. Cool, my friend. It walks with a limp. It's only 5'3". Let's try this. I need to buy the try base. Brazilian now. Brazilian. You know, summer samba, you know? Can you play it? Summer samba? Summer samba? Let's see. Yeah. Yeah. Don't laugh. Yeah. Você me usou que amor não combi. Coisa se passou, nem parou. Mas olha só pra mim. Se voltarmos a tre, o peixe falar. O te sei que amor. Como é que é? Yeah. Olha. E como verão. Yeah. Sente o coração. Salta te e vem para ver mim. Menin, aqui vem. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, that's it. Yes. That's it, man. Okay. Very good, very good. Very good. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. This song is Caetano Veloso. Caetano Veloso. Hoje sim, já esqueci. Já cachezei, parei, parei. Nem dormi, só pensando em me dar pensão. Mas você não vem. Yeah, yeah. Bem. Yeah, man. Very cool. Desvidão, falo sol, chipon sal, mas você vem. Nice, nice, nice, nice. So play it. Oops. Oops. Wrong link. Is this? Yeah, yeah. I'm trying. Let's see. I mean, take the chords. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Ela me passou nem parou, mas olhou só pra mim. Vou voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como verão. Well, I don't know, but I can try. Let's see. Here at the Copacabana. The passion, and always the passion at the Copa. Hey, Jean, stay, man. Stay here. Stay there. Let's play. Yeah, yeah. You're right. You need a bass. But don't have a bass. Let's play out bass. Acoustic. When I buy a bass, I play. Let's see. vai na Bahia Bezaia. Play. She's a mo, but you feel this is me. Never do the vada, no menino brada. Olha, como amo verão. Can't you coração? But we have the wrong key in singing, wrong key in singing. Just do vada. Pode ser que amor, pode de um brada. Olha, tá. Nunca deu sobre o golpe do golpe. Viva na sopa, né? Viva na sopa, né? Viva na sopa, né? Yes, we need more BPI also. Maybe double. Maybe. Four, eight. La la la. la la la. Da da da da da. Ay ay ay. Ay ay ay. Yeah, yeah. Don't worry. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. No, no, this BPI is correct. It's the same. Ripiti soprani, si volta usa tre, obeggi ufala, voglie se chi amo, o feci nubrada. Oh, yeah. Yes, with... Yeah, yeah. Let's start again, Magnus. Let's start again. 3, 4. O devi sica uma maneira que te o coração. No, no, no, no, no, no, no. 32 same. Is the lag? Is the lag just? Is the lag just? Do you understand the second part? Is that ever the second part? Is the same time. Could be better. Summertime. 6-4. Summertime, yeah. And the weather is breezy. Dutch accent. Cool, Magnus. Very good, my friend. Very cool. Brasil! Saudade repente para ver a menina que vem. Você se disse que amor, gente, nunca nem. Mas eu... Haça, haça, haça. Sai, torrana caçando. Yeah, very nice. Japanese and... Germany. Is Hitler. Hitler, Lau. No Hitler, no Hitler. Please, no Hitler. Porco Dio. Let's start again. In the next, I think it's good. Moshi moshi. Yes. Yes. amor, não sei se sou pra mim. E faço ibando, não sei se sou pra mim. Se voltar os atre, o peti o fala. Hoje sei que amor, o frete no prana. Olha, e como verão, quente o coração. A saudade é doente para ver a menina que vem. Hoje se que amor, hoje se cruza se que passou nem parou, mas sonho só pra mim. Me soltar os atre, o petinho fala. Hoje se que amor, o petinho pra dar. Olha, como moverão, que teu coração. A saudade é doente para a menina que vem. Hoje se Yeah.